Thunder, controle 1208. Confirme o transponder copiado, por gentileza, com o número 34. 1274. Método correto na posição 2, chame pronto. PNM é 212, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportar estabilizado no localizador, autoriza a voar 16202. Autorizado, PNM é 212. 16212. Boa noite, TAM 3600, acione a identificação na PRO de TAP. Disse para o nível 050, após ITAP, prossiga via chegada para 2000 pés, o QNH 1015. Septa estabilizado 10, gol 1868. 1868, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. Salvador, uma boa noite. É o voo 1868, passa ou está no baixado travado. 1868, pouso autorizado, pistola no 0, vento no 70079. Give pause, voo 1868. O Rio 5972 está na chuta do solo Salvador? Ativo, prossiga. Confirme, por gentileza, a matrícula. É a matrícula da aeronave? Papa Romeo, Índia, Oscar Golf. Sim, muito obrigada pela informação. Boa, azul 4107, acione a identificação, desta vez chega da Mari para o nível 050, QNH 1015. 050, 4107, presidente, azul 4107. Uno 868, solo 41, libera a direita, chame solo no 211. 211, para aí. Para a descida, chanel 6224. Cinema 224, aguarde ainda para a descena. Aguarda. Boa noite, boa noite, meia oito. Gol 1868, chamou o sol? Afirma, 1868 e Bronx. Alfa, Juliette, portão 01, gol 1868. Alfa, Juliette, 01, gol 1868. Cinema 224, voe pro do Alfa Romeo 363 e desça para nível 1900. 363, desça para uma centena, 6224. Pelo 098, acione a identificação, desta vez chegada Mari para o nível 060, QNH 1015. Boa, 7 dia, 060, QNH 1015. Prova azul, voo 1134, desde o funcionamento 2. Aguarde, Gol 1134. Após o parqueamento do Boeing da companhia, à sua direita, autorizado puxe no 02, chame táxi. Aguarde, companhia 1, chama o táxi, autorizado, chame táxi. Após o parqueamento da aeronave da companhia, no 02, no 01. Autorizado, com 1134. M600 é o controle? É só uma curiosidade, quando é solicitado, vocês têm permitido efetuar o ILS com mensagens? Quando possível, afirmativo. Sim, então, não é o nosso caso não, mas só quando para o futuro, para o futuro pedido, obrigado. M62-1-2, chame a torre Salvador 1 no 8-95. 6-2-1-2. Salvador, uma bucha, M62-1-2. Estabilizado, X3-1-0. M62-1-2, pouso autorizado, pista 1-0, vento no 70 graus 8 nó, cheque 3, pouso. Autorizado, pouso na 1-0, abaixando M62-1-2. Baixou e travou agora, 6212. 6212, ciente, autorizado. Venha, permanece no 7-0-8. Ciente. Autorizador. Autorizado, ILS X-Ray, reposta avisado. Pode descer direto para 2000, Duna? Autorizado, por onde Duna, 2000 pés. Tan 3600. 2000, Duna, Tan 3600. Azul 4107, redução para 2209. Reduzindo 220 para 3107. M2-1-2, solo 4-8, libera a direita, solo no 2-1-1. Direita 2-1-1, 6-2-1-2. Solo Salvador, Xené 6-2-1-2, levando para o track. Xené 6-2-1-2, Alfa Quilo 4-3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Quilo 4-3, segue o sinalizador, 6-2-1-2. Para o táxi, gol 1134. Tem 125 a bordo, alterna Salvador, com 2 horas e 39 para o táxi. 50. 050, bono 093. Bom voo. 1395, bono 095, obrigado, boa noite. Salvador Ground, American 230. Confirm? Yes, American 230. Go ahead. Yes, we parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 1-1. Roger, maintain position, America 220. Maintain position, American 220. Estabilizado no ILS, o 3600. 3600, chama a Torre de Salvador em 198, decimal 95. 1895, 3600, boa noite. Boa noite, um bom pouso. Obrigado, câmbio. Do 4107, autorizado final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Passado, 407. No 098, dessa via para 2.000 pés. O que negar no 015. 2.015, bom, no 09. Quer avisar algum campo? Ainda não. Tem que continuar aproximando, sai só avisar algum campo. Vamos lá. Pessoal aí com 2.000 pés, pequena camadinha aqui, um pouquinho antes de cima. 63600, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 0 grau 79. Livre pouso no 0, 63600. Estabilizou na LS. 4107, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, boa noite. Oi. 1098, autorizado final ILS X-Ray. Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Sim, autorizado X-Ray, dá 1-0, reportar estabilizado no LAC, voo no 098. Pronto, o voo no 134, boa noite. O 134, boa noite, não tem a posição. Essa é a cola de imediato, o 134. Kit, aguarde mais alguns instantes do 134. Aguarde. Então 3600 solo 55, libera a direita, solo 1211. Solo 1211 para 3600. American 220. America 220, go ahead. We'll park that apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 11. Roger, America 220, maintain position. Maintain position, American 230. Então, 3600 nas curvas. Afirmativo, senhorita, boa noite. Boa noite, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, 3600. Portugal 0-0, 1 minute, please. Eu já sabia, peão 0-0. Fazer 1 minute copy, é Portugal 0-0. Copy. Ou no 1-3-4, ali mantém pistão no 0. Ali mantém pistão no 0, 1-3-4. 8, decimal 95. 1895, gol 090. Salvador, boa noite. Gol 1098, estabilizado, X-ray 10, visual baixar de trava. Gol 1098, continua a aproximação, aguardando apenas a rolagem do Boeing da companhia. O vento no 90 graus, 5 nós. Ok, 1098, prosseguindo, aguardando a autorização. Azul 4107, solo 59, libera a direita, solo no 211. Direita 211, azul 4107. Com o 1-1-3-4, ao alinhar livre decolagem, vento no 90 graus, 5 nós. Iniciando 1-0, 1-1-3-4. Atenção, sinalizador. Alfa Kilo para o 3, atento ao balizador, então, 4-1-0-7. Para o pátio 3, o azul 4-1-0-7. Pátio 3, sempre. O Rio 9-8-0, a escuta do solo. Tem um estimado para início de puxo? Mais uns 15 minutos. Gente, obrigado pela informação. No 098, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 90 graus, 5 nós. Pouso autorizado, não no 0, gol no 0, 9. Gol no 1-3-4, decola ao 01, no controle no 208. 208, boa noite, gol no 1-3-4. Salvador, gol no 1-3-4, uma boa. Boa, gol no 1-3-4, contato radar, suba. Para o nível 350 na saída Puca. Pode voar Caju, gol 1-1-3-4. Aguarde, o gol 1-1-3-4. Gente. 134 foi pro de Maceió. Maceió, grato, 134. Zero nove oito, solo 01, libera a direita, solo 12, 1. 2-1 na direita, gol na 098. América 2-0 ground. Go ahead, ground. Clear is told, report for time. Finish, gate 1-1. Clear to tow to gate 1-1, American 230. Solo Salvador, boa noite, na 098, livrando a Cisco. Boa noite, zona 098, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette pro 02, zona 098. Eu 2224, acione a identificação, apoio de Mari, desça para o nível 050, Senegal no 015 e passa a escuta do controle 120 decimal 8. O passarei 2224. Controle Salvador, passarelo 2224. E3152, acione identificação, dessa vez chegada a Mari para o nível 060, QNH 105. SG, 060, Mari, 0315. E2224, controle recebendo agora, 120 decimal 8. 2087. 340. Rio 5972, Charlie, informação em curso, aguarde cópia. Leste, 6 da tarde, 5972, copia? Relativo, prossiga. Autorizado, Galeão 340, decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda Irumi. Irumi UP 9857, monta conforme rota do plano de voo. 5071 no transponder, controle opere 120, décima 8. Autorizado, Galeão 340, conforme rota do plano, no perfil da El, Leda Irumi. Decola na pista 110, com a primeira curva direita. 5071 transponder, 1208, controle de saída, Rio 5972. Rio 5972, informa o nível autorizado 340. Ativo, 340. Cotejamento correto, no código 3 está bem pronto. Ah, pronto, 5972. aprovisando no 55, gol no 134. Gente, gol no 134, chama Centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 345, revertindo, gol no 134. Boa. Estamos aqui em frente aos dois, está totalmente apagado, sem ninguém para receber o alarme. Sim, está entrando monitorar essa frequência, mas deve dar providência. Muito obrigado. Tap 020 Red Scott. Go ahead, put in Portugal 020. Tap 020, clear Lisboa, flight level 350. Take off 10, left turn, Momo de Patry, Zilubi, transition via Upper Whiskey 50 until Mossoró, Mike Serra Serra. Then up in November 866 after flight penny routes, call 5414 Salvador Departure 120.8. After Upper Whiskey 50 until Mike Serra Serra, Mossoró. After Upper Whiskey 50 Mike Serra Serra, airport 020. Cruise back correct for start startup and push gate 10. Call me ready for push airport 020. Push back acionamento, porta de carga, Rio 5972. Rio 5972 autorizada no 43 chame táxi. Ataque, lá, controle, quer que eu passarei do R2, senhor? Ainda negativo, passarei 2224. Alright. Could you confirm please Momo departure and the transition, could you please spell it once more? Dilube, Delta, India, Lima, Uniforme, Bravo. Okay, Momo departure, Dilube transition, FKL 020, Korea. Estado final INS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Autorizado, o INS reporta no localizador, tá? 3972. time on the left channel 060, once more. Go ahead, get off TAP 060. Okay, if there is any chance to have add-on departure with Tevis transition, because the Momo departure it's longer than the add-on departure. TAP 060, departure Momo, Filub transition. Ah, não pode ser, é porque é realmente muito mais limitativa para nós a outra saída, porque percorre muito mais espaço. Se pudéssemos tirar um, eu agradecia se pudesse fazer esse tipo. Sim, vou coordenar aqui com o controle. Esse tipo de autorização, o Solo Salvador não tem autonomia de dar, entendeu? Entendi, sim, só que é uma saída que nos limita imenso em termos de consumo de combustível. De maneira que se pudesse tirar um, eu agradecia. Sim, será coordenado aqui. Um minutinho só, tá? Obrigado. Salo táxi 205972, PLB 04, autonomia 3 horas, 25, alterando Guarulhos. Guarulhos, confirme só o POB e autonomia? 04, 3 horas e 16. Desastre, é o ponto de espera, parte com o Índia, quando lá, torre 118, decimal 95, adiciona 0, no 5, bom voo. 25, quando lá, torre 195, bom voo. O TAP 020, na escuta? Então, entramos em contato com o controle, ele passou pra gente que essa saída ROM é conflito direto com o centro, direto na área do centro. O que vai poder fazer? Assim que o senhor decolar, o controle vai coordenar com o centro uma proa logo direta, um ponto direto para o senhor, para reduzir o tempo de voo. Pode ser? Obrigado, seria ótimo, porque depois da decolagem, se fosse direto a Gébis, seria ótimo. Bem, se após decolar, será coordenada. Aí o controle já está ciente dessa solicitação e o mês já vai passar para vocês, já vai autorizar. Assim que o senhor já decolar aqui com a gente, já vai só relembrar o controle. Bem, muito obrigado, sim. De nada. Salvador, bom, 5972 da Linda, cola pistão no 0, vento no 80 graus, 59. Salvador 3152, continua a aproximação, guarda a notícia livre. Ok. 004, separa 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Pisão 52, pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 5 nós. Autorizado, pouso no zero, centralizando 52. Rio 5972, decolouso no 7, controle no 208. 208, 5972. Estou em Salvador, Rio 5972 da EL. 5972, contato radar, sou para o 340 após 2000, direto Leda. 2000 de atleta, 5972. Estabilizou na final do X-Ray, o passarelo 2224. 2224, torre 1895. 295, boa noite. Isso, Salvador, boa noite. É o passarelo 2224 a 2 milhas de cima. Passarelo 2224, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Excelente. Trisano 52, Solo 21, libera a direita, Solo no 211. Libera na direita, Solo 211, boa noite, tá, Trisano 3152, livra a pista. Boa noite, Tan 3152, Alfa Juliette, remoto no 3 do Pátio 1. Táxi Alfa Juliette, remoto no 3 do Pátio 1, Tan 3152. Solo Salvador, Rio 9810, para o footback e estacionamento. Rio 9810, no Pátio 3, autorizado, seu metade. Pátio 3, autorizado, seu metade. 9810. Summerland 150, we have start information. 26980, descent, place level 050, my arrival. This is a 26908, descending 050 via my arrival. Passarela 2224, solo 23, libera direita, solo 1211. 8, boa noite, Charlie, confere, para Caju 230 autorizado, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamuaru e a rota do plano de voo. 54 no 5 no transponder, controle 1208. Autorizado, 230 para Caju, passando o comando, decola da pistola 0, curva esquerda, da Jamuaru. Boa noite, 68, cotejamento correto, no portão 01, no chame pronto. Salvador approach, as receptors 08. Correto. Channel 08 request the high speed over Marine inspection. Certo, azul, 6908. This number 1 on the book. Passarela 224, considera essa informação. Alfa Kilo 43, quando o ato entra sinalizador, observando o banho da RI, terminando o puxa lá. Alfa Kilo 43, passarela. Então, 3152, na escuta. Afirmativa, você gastou, tá? 3152. Reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, na 3152. Zero 5, 3 de 40, Galeão, livre taxão, ponto espera via Índia. E a parte do Índia, quando lá, torre 1 no noite, decimal 95, ajuste no 0, 1 no 5, bom voo. O 1868, após a passagem do banho da Ria Calda, no 01 autorizado, sabe, sabe? Pode no 52, Juliette, portão remoto no 3 do Pátio 1. Autorizado. Taxi via Juliette, portão no 3. Pátio 1, 3152, 52, boa noite. Reporte, então, o outro virou o R, que eu puxo a chave. Nozero position, tap 020. Com Uno e Uno 288. Esse é o Gol no 098. Boa noite. 9890, autorizado a alinhar e decolar, pista 10. 180 graus, 059. Para Natal, no 370, roda do plano, a saída é a Cuca, Jamos e Par, a aerovia é por 10, 94-22 no trânsito, contra 108, controle de saída para o voo no 098. Bola 098, está confirmado, nível copiado? 370. Cotejamento correto na posição 02, chame pronto. 098. Santana 08, we are now 8 miles to the top intersection. May you proceed to 2000 for Verduna? Azul 6908, descend 2000 feet, 2815015, after ETAP flight, Duna. Okay, descend to 2015, and over Verduna, I call you back for ILS. Azul 6908. Azul 6908, clear to left final, request established. Calling back, establish on ILS, Azul 6908. Ajeito no zero, decola aos 31, chame controle no 20, decimal 8. Aos 31, 120, decimal 8, Rio 9810. P-0-0, could you set up and pull the report for taxi? Ready for, clear for push and start, call you ready for taxi, aboard from 0-0. Tá subindo para 340, após 2000, linda. Tá linda, é cola pistão no zero, vento no 8 grau, 180 graus, 89. Valeu, é cola com 8, 68. Boa noite, sou o Salvador, aqui é a aeronave Papatão do Quebec. Papatão do Quebec, confirme. e-mail Papadão Quebec?